Meus amigos e meus irmãos, os tempos chegaram. Você quer saber o que são os tempos? É só pegar o Apocalipse, é só pegar o Evangelho de Jesus, no discurso do fim do mundo, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, e lá vocês vão ficar sabendo, porque toda hora eu digo aqui que os tempos chegaram. São como essas clarinadas que nós estamos ouvindo aí, elas são solenes, mas está lá dito que a ordem de Jesus, os anjos tocarão a trombeta e ele voltará. Vai voltar mesmo, hein? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então é preciso que o povo brasileiro saiba o que isso significa. E esta é a função da religião de Deus. Que eu abro aqui as diretrizes espiritualistas da religião de Deus, quer dizer, amor universal. Já expliquei que não é uma religião para conflitar com outras. É que o Brasil tem necessidade de ter uma religiosidade própria. Não é uma pregação xenófoba, não, que nós não somos contra estrangeiro. Pelo contrário, quem não é estrangeiro no Brasil? Só os índios. E por causa de tempo aqui, longevidade, que eles também vieram de algum lugar. Costumam os linguistas descobrir palavras iguais em povos mais distantes. Digamos, na linguagem dos indígenas do Brasil, nós encontramos palavras dos esquimós, nos polos, ou de povos da Ásia. Aí então eles começam a investigar e veem a ligação que existe entre os seres da Terra. Tudo isso é bom, porque o ecumenismo está aí mesmo. E para funcionar, não só no campo religioso, mas em todos os setores da vida. Por isso é que o Templo da Boa Vontade é o templo do ecumenismo irrestrito. Página 123 das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, o amor universal. Campanhas que dignificam a vida. Quem tem o livro aí? Oh, quanta gente! Na sua campanha permanente de valorização do ser humano, a obra máxima de Deus no planeta Terra, e de salvação do Espírito, a obra máxima de Deus no universo. A religião de Deus, religião do amor universal, promoverá de todas as formas possíveis e imagináveis, sempre sob a inspiração da Trindade do Bem, Deus, o Cristo Jesus e seu novo mandamento, que está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12 e 13, e o Espírito da Verdade. Quer dizer, que tudo nós fizemos aqui será em função das coisas mais elevadas. Por isso nós estamos trazendo a pedagogia banhada pelo Espírito do Evangelho Apocalipse. Porque muita gente pensa que o Evangelho seja uma abstração, ou o Apocalipse uma coisa de loucos. Não é, não. Jesus está voltando mesmo. E ele é muito importante para o planeta Terra. Quem tem a Bíblia Sagrada aí? Eu vou abrir aqui, até marquei. No Evangelho de Jesus segundo João, ou São João. E vou ler dos versículos 1 a 14, a encarnação do Verbo, capítulo 1. E fica bem claro que o planeta Terra é criação de nosso Senhor Jesus Cristo, por ordem do Deus total. Vamos lá? A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. inclusive o planeta Terra. Mas vocês vão ver lá adiante como a afirmativa do Evangelho é mais ilustrativa e fica claro que Jesus criou o planeta Terra. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem mandado por Deus, cujo nome era João, João Batista. Eu esclareço porque eu vi uma grande figura deste país há alguns anos dizer: como disse João Batista no Apocalipse? Quase caí da cadeira, porque todo mundo sabe que o Apocalipse é trabalho de João Evangelista, que foi inspirado por Deus através de Jesus Nosso Senhor, que mandou um anjo a escrever o livro das profecias finais, que não tem nada de misterioso. Porque de cara o Apocalipse chama-se revelação. Que revelação é essa que faz mistério? Revelação é para tornar as coisas claras. O mistério está na cabeça. Vocês vão ver aqui, porque nós estaremos explicando o Apocalipse aos simples. Houve um homem mandado por Deus, cujo nome era João. Versículo 6, agora em diante. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. De que João Evangelista está falando aqui? Jesus! Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quer dizer, a pregação é para os nossos espíritos. Os corpos passam. Teu espírito não nasceu da carne, nasceu de quem? De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua obra, a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está aqui, ó, no versículo 10, a comprovação do que está nos versículos iniciais, 1, 2 e 3. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu digo essas coisas para valorizar o Apocalipse. O Apocalipse não é de João, é de Jesus. Então a gente vê que quem escreveu o Apocalipse é a autoridade máxima do planeta Terra. E vem aí, porque ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 3: eu voltarei. Eu tenho aqui uma porção de bilhetinhos. Bom, Marina Oliveira Godós, mulher legionária, batalhadora, me mandou um bilhetinho aqui. Conta para a turma aí, é melhor você contar de improviso. Vamos lá, olha lá para a câmara, sempre para a câmara. Pois é, hoje nós estamos fazendo a campanha da divulgação da literatura da dialética da boa vontade, necessária nesse final de ciclo, E fomos, assim, rodeados por várias moças que se interessaram pelos livros da Dialética da Boa Vontade, e dentre elas uma moça que faz pedagogia e que explicou, irmão Paiva, que as professoras do Colégio Alvorada, na município de Vila Formosa, aqui na capital, ela usa o Dialética da Boa Vontade para ensinar psicologia pedagógica às suas alunas. E elas se interessaram não só pelo Dialética, porque eu disse até uma assim, esse é o meu predileto, né? E elas ficaram com dois na hora, mas encomendaram mais livros. E disse que as professoras lá vão a fundo no assunto, baseadas no Dialética da Boa Vontade. Ficaram também com vários outros livros, tá? De livro do Bolso de Cima. Muito obrigado. É muito bom ter uma notícia como esta. Está vendo que os nossos inscritos não estão se perdendo. Olha aqui, o Dialética da Boa Vontade. Eu abri aqui na página 33, a Idade de Cristo, que veio trazer a libertação, a independência pelo conhecimento da verdade de Deus. Que ele disse, conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. Verdade humana não liberta ninguém, não. Não importa se você é branco, negro, amarelo, vermelho, religioso ou ateu, civil ou militar, africano, europeu, asiático, americano, russo, o que interessa é que você respira, tem sensibilidade, vibra, raciocina, é ser humano, tem espírito eterno, cujo alimento é o amor. Deus está presente. Para sempre.